novamente. Pai, aqui estou tão carente de ouvir tua voz, sentir tua mão. Pai de amor, toque em meu coração. Pai, só em ti eu confio, só em ti posso eu descansar, pois tu és meu fanal, teu amor é sem par, só tu. Eis-me aqui a teus pés, quero ser usado em tudo.